Fechadas pra mim não valem nada. O interesse é abrir sem conto de fadas. Se veio fácil, então vai fácil, ninguém dá valor. Pois o sabor de uma vitória é suportar a dor. Não tem caô, muito menos conversa fiada. Um degrau de cada vez fortalece nossa caminhada. Nessa estrada cada um faz a sua história, colecionando derrotas e vitórias, pra descobrir na real quem é quem. Pois pra chegar no topo eu não preciso pisar em ninguém. Pois na vitória é fácil jogar flores, difícil é conviver com a derrota e meio às dores. Talvez o som que eu componha não faça sucesso, talvez a vida me ignore tipo um retrocesso. Mas foi assim que eu aprendi não me ligar a isso. Pois só quem é sobrevive e segue o compromisso. Muitos projetos esquecidos, deixados de lado, pra investir nessa incursão e ser mais um soldado, financiado com suor de minha própria face. Pois um guerreiro não desiste, segue no combate. Só quem é sobrevive e segue na missão, pra resgatar e relatar ser a voz dos irmãos. Na correria um suor vira canção, quem tem atitude faz rap com coração. Só quem é sobrevive, sobrevive na missão, sobrevive, segue na missão, pra resgatar, relatar, só quem é, ser a voz dos irmãos. Sobrevive, segue na missão. Mais uma noite sem dormir, não parei de escrever. O sentimento de revolta segue a fortalecer, alimentando nossas mentes pra revolução. Pois só quem é sobrevive e segue na missão. Tô na função, irmão, não tô sozinho. Com uma pá de aliado sigo no caminho. Quebro os espinhos, o rap é meu caminho. Tirai da minha volta os malucos, é povinho que sabe criticar, fala mal, tá ligado? Mas quem vive do meu lado absorve o meu recado. Vão ter que se curvar, vendo o som bater pesado. É embaçado o crime, o ódio que reprime. Processo de exclusão que não abala o nosso time. Na guerra, na luta em prol da paz, tem mais além do raciocínio, do grupo de extermínio. A mente do poeta não se encontra o seu domínio. Vai além do holocausto urbano, da guerrilha em prol dos manos. Parceiro, me ouça, no rap tem que ter muita vontade. É, pois só quem é sobrevive e segue no combate. Só quem é sobrevive e segue na missão, pra resgatar e relatar ser a voz dos irmãos. Na correria um suor vira canção, quem tem atitude faz rap com coração. Só quem é sobrevive, sobrevive na missão, sobrevive, segue na missão, pra resgatar, relatar, ser a voz dos irmãos. Sobrevive, segue na missão. Graças a ti, Senhor, consegui abrir os olhos, mudar de vida, trocar de repertório. O rap me ensinou que a guerra é sem valor, que a vida vale menos quando não se tem amor. Ó meu Senhor, eis o nobre sofredor que acredita na vitória sem temer, sem terror. No sistema que destrói, na febre corrói, mas os loucos que se matam não escutam nossa voz. Tão aí na ilusão, ó, do dinheiro fácil. O homem sem pensar vai de encontro ao fracasso. Enquanto isso eu tô aqui, firmão, siga em frente. No rap pelo rap, só quem é tá com a gente. Quem acreditou, quem nunca desandou, quem corre pelo certo e faz o rap com amor. Mas sem tirar ninguém, respeito é pra quem tem. Só quem tem atitude não desiste, vai além. É, segue na missão, é, sem competição. É, só sangue bom que na rima aterroriza. Acelera o coração no verso da canção, todos juntos, unidos em prol da revolução. Só quem é sobrevive, segue na missão, pra resgatar e relatar ser a voz dos irmãos. Na correria um suor vira canção, quem tem atitude faz rap com coração. Só quem é sobrevive, sobrevive na missão, sobrevive, segue na missão, pra resgatar, relatar, só quem é, ser a voz dos irmãos. Sobrevive, segue na missão. Só quem é, só quem é, só quem é, sobrevive, segue na missão. Só quem é, só quem é, Só quem é sobrevive, segue na missão.